Juca Rodrigues, ele que é presidente da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu. Bom dia, Juca. Opa, bom dia, Guilherme, tudo bem? Bom dia aos ouvintes também, um prazer mais uma vez estar aqui no programa. Vamos falar aí sobre a preparação, né, para a Feira Internacional do Livro, que terá esse ano também um outro evento junto, que é o primeiro Festival Literário de Foz do Iguaçu. Tudo isso acontece no mês de setembro e vocês já abriram até editais aí de chamamento para artistas aqui da nossa cidade? Exatamente. A gente pensa em evoluir com esse evento e evoluir também nas políticas de livro, leitura e literatura para a cidade. Então, analisando com outros parceiros, como Sesc e União Oeste, a gente percebeu que tem 3 eventos literários que estão acontecendo no mês de setembro. É, sempre estão acontecendo no mês de setembro. Às vezes, por falta de uma convergência ou por falta de uma sintonia, um acaba prejudicando o outro, né, mesmo sem querer. Então, em reunião que nós tivemos junto à comissão, no começo do ano, a comissão da Feira Internacional do Livro, decidimos por criar um novo evento, que é o Festival Literário de Foz do Iguaçu. E o Festival Literário de Foz do Iguaçu, nessa primeira edição, ele vai agregar a Feira Internacional do Livro, que está na sua 14ª edição, já é consolidado, um evento conhecido internacionalmente, que acontece aqui em Foz há tanto tempo. Vai trazer também junto à 37ª Semana Literária do SESC, que acontece no estado todo também. Então, neste ano, em Foz do Iguaçu, vai acontecer junto com o mesmo evento, o Festival Literário, a 3ª Feira Internacional do Livro Universitário, que a Unieste promove junto à Primavera Universitária, vai acontecer, e a Jupefoz, que é uma semana de educação, literatura, pedagogia, promovido pela Secretaria de Educação de Foz do Iguaçu. Então, a ideia é agregar esses eventos, fazer com que o público possa também ter opções, conheça mais cada um desses eventos, saiba mais sobre a característica de cada um desses eventos e ter um mês da literatura. Então, o Festival Literário, ele tem um período maior que a Feira do Livro. A Feira do Livro, ela vai acontecer de 16 a 23 de setembro. Porém, o Festival Literário, ele vai até o dia 28, que é onde termina a ação da 3ª Feira Internacional do Livro Universitário, que acontece na União Oeste, Primavera Universitária. Então, assim, a ideia é agregar, dar opções e não pausar apenas na Feira do Livro. Lembrando assim, o ano passado nós comentamos isso já no evento, que a importância que a gente tem de começar a tratar o evento não como algo isolado de uma política, mas que se construa uma política e esse evento seja a festividade dessa política. Então, estamos trabalhando junto com esses parceiros e mais toda essa comissão que envolve o Nila, o DC, PTI, Itaipu, livreiros, livrarias, enfim, editoras, núcleo de educação, para tentar construir políticas que possam ser mais satisfatórias para esse território aqui. A Feira do Livro, ela já traz muita gente de fora, tanto para se apresentar quanto para visitar a feira também. O ano passado nós tivemos bons índices de visitação de pessoas que vieram de outras cidades para a Feira do Livro. Então, assim, é um evento que muito nos agrada. E como tem sido a nossa política na Fundação Cultural desde que assumimos a gestão, os eventos que a gente faz, sempre que possível, nós abrimos edital para o artista regional. O artista que é aqui da cidade, ou que é aqui da região, para que ele possa se apresentar e mostrar o seu trabalho. Como evento literário, a gente abriu para diversas linguagens que possam dialogar com essa literatura, né? E agregando outros projetos, como Eu, Você é uma História, que estará lá também, com a contação de história. Enfim, mais música, várias linguagens estarão representadas ali nesse edital, que está aberto. Abrimos duas semanas de edital, conseguimos abrir 2 semanas de edital, uma parceria com a Procuradoria do município também, agradecer o esforço da Procuradoria, para que os artistas possam se inscrever e participar do evento. E vamos até detalhar aqui para aqueles que estão nos ouvindo agora, porque esse edital, ele contempla exatamente o quê? Vai ter ali teatro, o pessoal para dar oficinas literárias também. O que está contemplado? Ele tem várias linguagens colocadas ali, né? Ele tem cultura popular, tem literatura, tem música. Nós tivemos aí uma dificuldade de colocar dessa forma o teatro e a dança pela característica do evento, né? Essencialmente literatura. Por quê? Porque os palcos, eles não contemplam tecnicamente a dança e o teatro. Então, eles são limitados. mas a dança, por exemplo, dependendo da modalidade, pode se inscrever como cultura popular. O Departamento de Cultura tentou construir algo diferente, mas nós temos uma certa limitação de recursos também. Tanto que nós fazemos essa parceria toda, mas é um evento que, apesar do tamanho dele, ele precisa crescer também em investimentos. Esses investimentos, o município tem feito a parte dele, né, de colocar, agora é buscar esse ensaio justamente para buscar mais investimentos também, né, para que o evento possa crescer e tentar trazer mais atrações e colocar estruturas melhores também. Né, que já temos até projetos inscritos na Levani para que aconteça o ano que vem, para captação, já aprovados para o ano que vem para captação, e vamos tentar buscar melhorar essa estrutura. Então, nós teremos espaço de café, de autógrafos, autores locais e regionais, tem autores até de outras regiões do estado que vão ter estande específico para isso, vamos ter empresas da cidade participando, vamos ter editoras vindas de outras regiões do Brasil também, que se interessaram, que ouviram falar da feira, que nos procuraram. Então, a ideia é que a gente consiga ampliar, né, espaços de oficinas. O SESC traz uma série de coisas também que já é de praxe da Semana Literária, e enfim, a gente tenta fazer o evento da melhor maneira possível, e acredito que esse ano a gente vai conseguir atingir as metas, e esperamos até, de repente, superar um pouco essa expectativa pela ansiedade que a gente sente até dos setores e da sociedade também. Eu já, inclusive, entrei ali no site da Fundação Cultural, no site Cultura Foz, ali dentro da Prefeitura. Pude ver ali que o edital está disponível, né, para quem quiser obter outras informações. Agora, um dos pontos que eu reparei é o seguinte: não haverá contratação de pessoa física. Pessoas ali que elas precisam ter o CNPJ, precisam estar registradas ali junto ao Sistema de Cultura aqui de Foz do Iguaçu. Como é que vai funcionar? Nós temos desde 2009 a Lei do Sistema Municipal de Cultura vigente. E ela está alinhada com o Sistema Nacional de Cultura. Então, toda participação que você tenha, que você vá participar de uma ação da cultura, você precisa estar inscrito no Sistema Municipal de Política Cultural. Então, assim, o Mapa da Cultura, que é uma ferramenta que nós buscamos junto ao Ministério da Cultura para que a gente consiga gerar aí informações, indicadores sobre o perfil da cultura aqui na região, e esse perfil ele vai também para o Ministério da Cultura. O artista precisa estar inscrito ali. E nós não conseguimos fazer a contratação de pessoa física, a não ser que seja premiação, que não é esse caso. Vou dar um exemplo. O prêmio Cataratas, né, de Contos e Poesia, é uma premiação. Nós conseguimos premiar pessoas físicas. Premiação pelo que ele realizou. Como aqui é uma contratação de um serviço que será realizado, nós não conseguimos fazer com a modalidade prêmio. Temos algumas limitações aí pela Lei 8666 e também pela orientação da Procuradoria do município. Então, nesse momento, não temos mecanismos que façam a contratação de pessoa física por meio do poder público. Vamos também deixar claro que qualquer pessoa pode entrar ali e verificar as condições do edital também. A programação aí com palestras nacionais, os artistas que estarão presentes, vai ser divulgado, imagino, já nos próximos dias, né, para a Feira do Livro. Reforçando a data aqui, a feira começa dia 16? 16 de setembro e vai até o dia 23 de setembro. A gente tem um lançamento oficial, vou deixar o convite aqui, inclusive para vocês aqui da imprensa também. Segunda-feira, dia 3, no SESC, já na casa de um dos parceiros. Faremos às 8h30 da manhã um lançamento oficial e vamos anunciar programação. Pelo menos, assim, 90% que já está ok, né? A gente deixa uma margem ali, porque sempre surge realmente. Mas já temos grandes atrações confirmadas, só não vou falar oficialmente para não estragar. Para não furar o lançamento ali na segunda-feira. Exatamente, para que a gente tenha aí a expectativa para o lançamento. Mas tem boas atrações já confirmadas. E, assim, sempre nessa pegada de tentar tornar o espaço mais humano também, um espaço mais agradável, para que as pessoas possam não só ir comprar um livro, ver uma palestra, mas possam curtir o espaço, sentar com a família e curtir o espaço para uma leitura ou para uma atividade cultural, circo, enfim. E eu destaco aí a Feira do Livro, né, como meu evento aqui favorito na cidade de Foz do Iguaçu. Ano passado, pela primeira vez, ele foi ali no Complexo Bordim, na Avenida JK. Eu confesso que eu fiquei um pouco receoso com relação à estrutura, acessibilidade, questão de estacionamento, mas não, tem espaço para estacionar até lá dentro, né, nos dias ali de menor movimento. Enfim, houve um espaço ali bastante grande, né, para várias atividades. E neste ano, como você disse, existe até previsão de ampliar, né, ou seja, fica o convite realmente para que a população desfrute, evento que é gratuito e que tem também livros, né, a preços acessíveis aqui para a população de Foz. Juca Rodrigues, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado mais uma vez pelo espaço e parabéns pelo programa, que está cada vez melhor.